Misterios, intrigas, venganza, doninhas flamijantes, anões pesuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de luz. Tudo pode acontecer em... Está começando mais uma leitura de e-mails do podcast Chorume, hospedado no chorume.com.br, Chorume com X, o podcast que é igual chupar um pênis na cadeia. Ah, é porque você não Sim, espera aí. Sim, não é recomendado fazer durante o almoço. não é mesmo, né? Do meu lado direito, ele que escolhe feijão com a bunda, Wesley Zop. Não é feijão com a bunda, é feijão que a bunda... Então, da próxima vez, entenda do corretor ortográfico como que eu escolho o feijão. Mas eu não entendi, então, agora, porque quando eu fui comer feijão na sua casa, era cheio de milho. É uma receita nova que eu tô testando. Do meu lado esquerdo, ele que enfia a bica na própria mãe pra atender seus interesses, Matheus Domiciano. Não posso dizer que não. Não, pode não só dizer, negar isso, como você já admitiu em episódios aqui. Só faltou filmagem. Ah, só faltou filmagem. Agora, como substituto aqui, ele que envia pica na mãe, mas é na do Zop! Anderson Negão! Ô, mais tarde eu vou passar na sua casa. Não, ela não tá em casa. Minha mãe não tá em casa. Não sei que graça que tem isso daí. E gostando dessa leitura de e-mails, eu, Douglas Domiciano Ganso, que tenho que... novamente explicar pra minha mulher, aquele cara que estava em casa era um eletricista trocando uma lâmpada e eu estava fazendo escada pra ele, porque não tinha escada em casa. Mas como, que cena que ela pegou ali, não, que ela duvidou disso? Os dois pelados, eu de quatro e ele trocando uma lâmpada do abajur, porque era uma lâmpada abaixo. Mas precisava de escada, mas nem só. Não, tudo bem, mas o cara é baixinho. Agora faz sentido, porque se fosse uma lâmpada no teto, ganso de escada. No abajur, tá certo. Mano. Ô, Ju, acredita, Ju. Não, acho que... E pra trocar lâmpada, roupa conduz eletricidade. Tudo conduz. Ruptura de elétrica tá aí pra provar isso, cara. Exato. E aí, então, essa é a nossa leitura de e-mails e comentários. Se você quer o nosso episódio convencional, ele sai aos domingos com temas sobre a vida, o universo e tudo mais. É sempre esse mesmo tema? Sim, é verdade. Já faz 100 episódios que é o mesmo tema, é um tema cumprido. Tem sempre um adendo, né? O universo é infinito. É, tem razão. E tudo mais ainda, né? Porque além do universo, a gente fala de tudo mais. Exato. Então, essa é a nossa leitura de e-mails e comentários. Comentários deixados no www.chorume.com.br, Chorume com X, ou os e-mails que são mandados diretamente no autocríticas@chorume.com.br. Vamos começar a ler nossos comentários aqui. O primeiro deles, o do nosso estagiário, que mais dois comentários já vira substituto. Rafael Gomes, no episódio 129, Academia Real, comentou... gostaria de dar um beijo no Douglas Domiciano Gans. Por isso que o cara tá galgando posições aqui no Chorume. Qual a última vez que você me ofereceu um beijo? Não, um beijo não, mas você só fica humilhando, cara. Que no teto não poderia ser escada. Exato. E aí? Foi um elogio. Ah, é? Ah, mas não oferece beijo. É, beijo. Só beijo no pau, mano. Não aceita. Beija a boca. Tem que pegar porra. Tem que pegar a força, né, pra beijar o pau dele. É, o problema é que você não beija, você fica soprando ali. Sopra, enxuva, não tem beijo ali. Eu quero é língua. Você entende? E não vem falar que aquele seu prolapso anal é linguinha, não. Não, não é essa língua que ele quer. Exato. É língua no sangra. Que gosto. Eu conheço línguas e sei que línguas do sangue. Ele fala, por dizer a verdade que as mulheres não falam. Filhos, pesam o dobro, sim, o dobro na porcaria do teu braço. Mesmo colocando a criatura no braço malhado. Que é o da punheta, no caso. É, só pode ser. Claro. Ou aquele que tem vitiligo, né? Que é malhado. Em instantes, a força some e dá lugar a uma dor que, além de fadiga, tira toda a sua hombridade. Meu filho compartilha do físico do pai. Então já deve pesar 17 arrobas aqui. Sim, um pequeno gordinho que com menos de um ano eu já colocava na carcunda para aliviar o peso da caminhada. Hoje sou um feliz piloto de carrinho de bebê e Dória, seu filho da puta, arruma essas calçadas. Mas aí é sorte, tem criança que aceita aí ser pilotada num carrinho de bebê. Tem criança que não aceita. Não, enquanto ela não tem consciência, põe ela no carrinho. Carrinho de bebê, comprei, joguei dinheiro fora. Não, 90% dos casos, carrinho de bebê é dinheiro não, jogado e fora. E berço. E berço também. Berço, aí, ó, é uma máfia da paternidade que ninguém fala. É berço, carrinho de bebê, isso aí é tudo pra roubar seu dinheiro, cara. Não, você empurra o carrinho de bebê, mas com a criança no colo. Exato. Quando você não tem carro, né, vai no mercado assim, né, você ainda pode usar o carrinho de bebê pra pôr as compras e tal, né? Ah, é. Dá pra pôr escondido, é, pôr as coisas. Você dá uma engambelada ali. Catalata na rua. Certo? Enrola na blusa ali um pacote de fralda, fala que é seu neném, coloca a carinha do neném do pacote de fralda. Assim. Nossa, que sorridente que eu sou criança. É o que o Dramin faz. Pelo preço da fralda, você tem que fazer isso mesmo. É, ué, tá certo. E dois ainda, fala que é gêmeo. É porque pais de primeira viagem, os caras já, tem que comprar isso, tem que comprar aquilo. Não, calma. Deixa o bebê chegar. Olha que dica. Parece que é maluco, mas deixa o bebê chegar e ver qual é a onda do seu bebê. Exato, pô. Às vezes seu bebê não é bebê de carrinho, cara. Não, e eu vi que tem um negócio, vocês, claro, conhecem ou já tiveram até que comprar. A poltrona da amamentação, pô. Que merda é essa aí? Dinheiro. É outra coisa, embora. Dinheiro jogado fora. Dinheiro aí. Que vai embora. É uma poltrona branca que não serve pra nada. Não, porque a mãe supostamente era pra sentar lá enquanto amamenta o filho. Mas porra! Que porra de mãe vai querer ficar. Exato! Assim, que é isso? Só se for com uma mãe com depressão pós-parto ali. Fica abandonado numa poltrona, amamentando, caralho. E ela tem que ir naquela poltrona, ficou lá no quarto da criança, do lado do bebê que não tem uso. Do lado do berço que não tem uso. Não, do lado do berço que tá cheio de roupa, né, meu? Cara, não faz sentido nenhum, cara. Mãe quer amamentar assistindo sério hoje em claro, dia. Claro, lavando a louça, tem mais o que fazer. Exato! Então, mas eu fiz essa técnica aí, né? Na segunda filha, eu já não comprei nada de berço, carrinho de bebê, não comprei nada. Tinha da e primeira, colocou, né? Pra trabalhar com 6 meses aí, ó. Pra aposentar. Pra ter dar direito, tempo. Pra ter direito à aposentadoria. Pra você ter direito à aposentadoria. Ter filho é um novo investimento, cara. Ah, bom, isso é verdade. Isso é... Enquanto alguns investem em poupança que o governo pode vir tomar... Em bitcoins? Eu tô investindo na educação da minha filha e jogando na cara dela todo dia. Tá lá com menos de 2 anos, fala, tá vendo isso aqui? Papai que te deu! Boa, boa! Entendeu? É isso aí. Pra jogar, é peso na consciência isso aí, é investimento. Fora Temer! Olha só! O que o Temer tem a ver? Próximo comentário de Mário Caldeiraro Neto, episódio 129, Academia Real também. Muito bem. Um episódio que ensinamos que academia não precisa ser feita, não. Academia não. Tá na vida. A vida é uma academia. Exato! Essa semana, minha mãe foi internada em estado grave no CTI com uma infecção generalizada. Quase morrendo. Por muito trabalho dos médicos, ela se recupera. Já está boa a mãe dele aqui no momento dessa leitura. Quando ela saiu do estado grave, eu estava emocionalmente destruído, mas precisava me reerguer para continuar dando apoio ao meu pai. Foi aí que o chorume fez sua parte. Rir é o melhor remédio para os momentos de angústia, e nisso vocês são mestres. Obrigado pela DB. Pô, que honra. É uma honra estar em todos os momentos com o nosso ouvinte, até nos momentos de dor, mas... acho que foi no mínimo estranho ali a mãe do Carabal, né? E ele dando risada ali, né? E todo mundo ali, ó, eu sinto muito. Ele... Cu de camelo! Todo mundo, ele deve estar meio transtornado. Imagina a mãe dele ouvindo as risadas dele. Meu filho tá transtornado. Deixa eu acordar aqui pra ver o que tá acontecendo. O meu filho é filho da puta, ele tá comemorando com o Tobal aqui, esse desgraçado. Fica gritando cu de camelo. Como ele sabe o que aconteceu em 73? Com quem ele falou, desgraçado? Não devia ter contado nada pra Selma. Sabia que a Selma era dentro do... Mas a Selma era dona do camelo, então não tinha que saber ela. Podia ter pego um coiote, não? Pra currar e sim pra... pra matar a Selma, sim. Você tem razão. A Selma que é ex do Matheus aqui. Todo mundo lembra da Selma merendeira, né? Exato, merendeira do Senai. Que começa com C. É, Selma com C. No mesmo episódio, Jânio Garcia. Ah, como quero te encontrar novamente. Estou sozinho procurando você. Ah, como quero te abraçar loucamente. Olhar dentro dos teus olhos e dizer: não vivo sem você. O tempo passa, cai a noite, o dia vem. Tento fingir, mas não dá pra esconder. Ah, eu sonhei nas noites vagas com teu amor. Provei teu beijo, magoei minha dor. Tentei te esquecer, não deu. Pensei que fosse mais forte que esse amor, ó, minha paixão. Tudo bem? Ah, não. Podemos ler o comentário dele aqui? Pode, por favor. Se fala do Rio Grande do Sul ou fala do Jânio, o cara fica balado, né? Exato. Jânio Garçu, né? Jânio Garçu. Outra coisa que seria parte da academia da vida real é ter que subir no telhado pra trocar as telhas quebradas. Concordo. É uma merda, porque dá um trabalho do cão pra subir todas as telhas. Tem que andar com cuidado pra não cair. O telhado é sempre íngreme. Tem que... óbvio, pra... pra chuva não acumular, né? Quer fazer um criador de dengue? Não, vai da intenção de cada um também. Ainda bem que o Jânio é desenhista, não é construtor de telhado, mas tudo bem. Mas quando você sobe no telhado pra trocar a telha, você tem uma telha quebrada. O ruim é você ter que subir com 7 telhas pra trocar. Tem que subir com 7, porque cara, você vai quebrar. Mas aí é uma coisa que quando eu vejo, cara, eu me masturbo na frente das construções, cara. Eu acho que você não deveria falar do Djalma Pedreiro aqui. Não. Mas é ele mesmo, porque ele tem esse talento. Ele usa regata igual o Anderson, assim. É, tipo... O Anderson é um merda. Eu quero deixar isso nos altos. Não, tá, é verdade. Mas aqueles caras que eles pegam, sei lá, centenas de telhas, cara. Talvez uma dúzia, vai. É, mas na sua visão, centenas. E joga alto, cara. Ele joga pra cima e vem outro pedreiro lá sem medo de ser feliz e pega no ar, cara. Os caras são bons. Aquilo ali, cara, aquilo ali é ser man-baby, cara. Não, é isso. Mas o ruim não é você ver, admirar essa... essa, como fala, essa perícia que eles se têm. Se masturbar o lá ruim nas é telhas. Ver o ganso se masturbando na frente da construção. E eles constrangidos ali. Não, vai ver aquilo que motiva eles. Exato. É, vamos acabar logo essa construção aqui. Não aguento mais esse louco vindo aqui. Eu fico orgulhoso de contribuir para a construção civil desse país. Parabéns! Fora, Temer! Ele fala, tem que ficar agachando para trocar as telhas que estão quebradas, mas as que você, com sua delicadeza de elefante, quebrou pelo caminho. Aí. É porque é o que você falou, os caras não vendem de uma telha. Não, eles já vendem de duas, é porque sabe que você é bosta. E daí, a não ser que você apresente sua carteirinha... De Djalma. Você trabalha as coxas, glúteos, lombar, costas e braço, além de um pouco de estratégia, porque vai descobrir que tá faltando telha e terá que descer para pegar mais. Bônus. De alguma forma, as telhas não encaixam nem por um caralho. Isso deve ser obra do Saci, aquele filho de umas puta perneta que troca as telhas que são iguais por outras de marca diferente. Ou você comprou as telhas erradas. A telha de barro, o cara compra Brasilite. Não, parece que não encaixa. Isso aqui. O tamanho é outro, né? E outra, também pode ser uma fabricação aí de 50 anos atrás, né, que ele tinha. A fábrica até faliu. Exato. E deve ser esse perneta cuzão que fica quebrando as telhas. Não é possível que a água da chuva, por mais forte que seja a tempestade, quebre tanta telha. É aquele arrombado que fica pulando em cima do telhado. Ele não tem outra opção a não ser pular, né? Também não vamos zoar. Mas como, né, o telhado é íngreme, ele pode ir escorregando também. Ele tá tentando equilibrar. É. Mas você, ó, Matheus é um técnico, aqui é um engenheiro, ele sabe tudo de telhados e telhas. Então, é o seguinte... Se você sabe que tem um cara pulando no seu telhado, você não vai lá consertar a telha, você vai pegar o cara, né? Senão você não vence trocar telha. Às vezes ele é o próprio vendedor de telha. Maldito! E que vem você aí uma oportunidade de trocar o carro no fim do ano. José Nildo, perneta desgraçado. E trabalha na Telha Norte, lá no Natal de Gogo, e aí? É. Todo mundo atira. Vendedor do mês. Filha da puta, bicho. Apesar de ter entrado faz 15 dias. Exato. Já é vendedor do mês. Próximo comentário no episódio 130, Peitos, Cachorros e Carneiros, um episódio de leitura de e-mails. Muito bem. Débora da Hora lá comentou, vergonha define meu ser. Exato. Parece que escrevi aquilo com menos de 10 anos de idade. Só pra deixar claro, o senhor Pina Colada não parece com o Júpiter. Obrigado. Talvez porque Júpiter seja só uma... massa de gás, né? Uma bola gasosa. Ela e quis dizer o formato tem redondo muita gigantesco. Carne e lipídio. É verdade. Isso é verdade também. Mas às vezes ela achou que o texto que ela escreveu quando tinha 10 anos cabia agora, né? Então, tem isso também. Isso tanto vale, porque eu me lembro um trabalho que eu fiz quando eu tinha uns 12 anos. Talvez. Uns 12 anos, talvez. Pode ser. Você não sabe o que ele vai falar. Sei lá. Meu TCC sobre telhas e telhados, não sei. Eu não lembro que trabalho que era. Eu sei que eu fiz um trabalho da horinha pra caramba. Eu tinha 12 anos e tirei B. Trabalho da dengue. Era dengue? De dengue. Olha lá, tudo a ver com o telhado, né? Porque o cara lá quer fazer um telhado. O telhado é. O côncavo, né? Aí o meu irmão pegou esse trabalho. Depois disso. 5 anos. Passou errorex. No primeiro nome. Porque o sobrenome é o mesmo. Exato. Sim. Deu uma puta mentira lá pro professor, professora dele. Falou que ele ainda pediu pra eu redigir o trabalho pra ele. Porque minha letra, a letra era feia. Sim. E tirou A. E falei, meu irmão, na pressa de terminar de escrever, foi lá, escreveu o nome dele na capa, então eu passei um errorex. Cara, hoje eu vejo, eu não tive nem a pachorra de fazer outra capa. Porra, mas você é um maldito mesmo, né? Com certeza ela se autoplagiou ali. E olha o que ele falou no começo, era um texto que ele tinha escrito com 12 anos e era daorinha, imagina a dela que é da hora. Porra! E aí? Ela fala, eu não tenho camiseta de nenhum podcast. Mas lógico, né? Ela comprou. Se não for ter camiseta do Choro, vai ter o quê? Camiseta da Podosfera. Podosfera, vai. O cara coloca ali um logo e cobra R$70 pra você. Aí não dá. Não tem como. Tem que ser camiseta do Chorume. Claro, ou uma caneca. Quem sabe agora que sou uma escrava assalariada, possa comprar uma camiseta. Demites! Tomara. Espero que sim, até esse presente momento ainda não comprou, queria deixar claro aqui, não cobrando ninguém, não. Ah, vai ver, não recebeu ainda. Né? Exato. O comentário foi o quê? 3 semanas atrás? Já teria chegado na casa dele. Não por causa da greve dos Correios, mas... Não, quero deixar claro que não comprou. Talvez não tenha do tamanho dela, apesar de lá de ter todos os tamanhos. No episódio 131, Torturas da Vida, This is Ridiculous Man comentou: pegar transporte com pessoa do seu curso que você não conhece e não sabe conversar. É uma tortura da vida. Aí você fica lá olhando um pro outro ali. Então, mas como ele é do seu curso e você não conhece? Você não tem amizade ali. Ah. Não é nem colega. Tá. Primeira semana de aula ali. Não deu tempo de conhecer todo mundo, tá. Daí você não conhece a pessoa, daí ele senta do seu lado e você fala, pô, e aí? Tá, né? Quente hoje! Aí acaba a conversa ali, 50 minutos ali de percurso. Você até pensa em assuntos, mas você fala, não, esse... Não posso falar isso. esse não é bom. E esse curso, hein? Será que é bom mesmo ou a gente tá sendo enganado pagando R$1.000 por mês? Fora Temer! Ah, não sei não, eu fiz 5 anos de faculdade lá. E teve uns caras que eu acho que eu só cumprimentei da minha turma. Você nem lembra? Eu nem sei quem é, mano. Mas aí tem uma diferença. Matheus Popular. Não, as pessoas conheciam o Matheus. Matheus ia de carro. É. Se aparecesse um desconhecido do curso do carro dele, era estranho. Podia até matar, que talvez. Qualquer juiz absolveria. Exato. Ou nem ficaria sabendo, porque já tá no seu carro, você já manda pra vala mesmo. É, já leva pro canavial e enterra lá. Curra, e daí enterra. Sim. Pra aprender. Pra aprender pro espírito dele e ver o que você faz. Na próxima encarnação, aí já fica mais esperto. Fica esperto, né? Tá certo. Que não dá pra confiar nos vivos. Realmente, né? Puta, eu já tava morto, o cara veio empurrar. Brasil tá tão louco que você chega mal intencionado e daí tá uma pessoa com uma intenção pior que a tua. Porque você entrou escondido no carro, não foi com boa intenção. Mas aí é uma dica pro nosso ouvinte aí, ficar esperto. Não entra no carro do meu irmão escondido. Exato. Nem sempre que a gente falava disso. Outra maneira que você pode ajudar o Chorume, Wesley Zop, você pode contribuir no Padrim Chorume .com.br/padrim. É verdade. Você pode contribuir na nossa esbola, que a gente copiou aí de podcasts famosos. Uma novidade. chorume.com.br/esbola. Você pode adquirir o seu produto do Chorumão na nossa lojinha, chorume.com.br/lojinha. Pode ser com altos falantes da rua falando sobre o podcast. Exato, você pode tatuar no seu corpo sobre o Chorume, pular de asa delta e sair pela cidade aí sem camisa, obviamente. Ah, bom, eu ia perguntar aí. Das pessoas que vão te olhar de binóculo pra ver se seu mamilo está suado ou não. Porque quem pula de asa delta não pode ter o mamilo suado. Porque daí vão saber que você tá com medo. Exato. Daí pessoas vão ver ali, chorume.com.br. Vão estranhar, talvez, você não ter mais mamilos. Mas são detalhes. E aí, você pode sim divulgar o Chorume dessas maneiras. Ou se não, você pode baixar um agregador de podcasts no seu celular, lá através da Play Store. Você digita podcasts, vai aparecer agregadores gratuitos, alguns pagos, mas vários gratuitos que são melhores que os pagos. Ou funciona tão bem quanto, né? Você digita Chorume lá, assina, você pode classificar o Chorume com uma notinha lá, e aí vai ajudar a divulgar o Chorume. Outra maneira é através de um agregador chamado iTunes, onde você pode baixar ele no seu computador. Se você tiver um aparelho da Apple, ele já vem aí, você pode baixar lá na Apple Store, sei lá como que chama essa merda. Se você for suficiente idiota pra comprar um iPhone... Mas parece que você tem um iPhone, legal. Se você é idiota igual eu... Aí ofendei ainda mais. Aí ficou chato até. Mas você pode ir lá em qualquer computador, baixar o iTunes, você faz um cadastro rápido, faz login, procura por Chorume lá na aba podcast, Chorume com X, aí você assina nosso canal e você pode avaliar com 5 estrelas e fazer um comentário bonito, um comentário garboso, um comentário que faz o Anos de Wesley piscar igual uma estrela cadente. E olha que estrela cadente não pisca tanto. Exato. E como ele vai descendo até o show rebolando, parece uma estrela cadente mesmo. É verdade. A gente faz até um pedido, que é pare, por favor. Mas é um pedido mesmo assim. Eu passo um pouco de saliva misturado com gloss. Com gloss e esburgada. E coloco uma luz negra pra poder dar aquela chamada de atenção. Já falei pra você que um mágico não pode revelar seus truques. Mas... aí já ninguém vai querer pagar os R$2 do show que você anda cobrando. Mas é que ninguém tá pagando mesmo, então eu já tô revelando como que é, pra mostrar que dá trabalho e às vezes tem esse reconhecimento. Ah, é verdade. Então é, boa técnica de marketing, parabéns. Obrigado. Eu me sinto aqui na obrigação diante de todos vocês de defender o Anderson Negão. Mas por quê? Porque por quê? O iPhone dele é com Y. Ah, ele pagou 350 conto ali no Xing Ling. Não, então pagou caro. Então por isso que é burro também. O iPhone dele tá, tem Android instalado, cara. Ah, mas me falaram que o iPhone 15 era modal. Mas é o melhor. Apesar da gente já tá em 2018. Tudo bem. Droga! Devia ter comprado mais atual. Eu sou muito burro. Não, burro do bem. É, não se cobre tanto. Mas, Anderson Negão, então as pessoas deixam comentários lá no iTunes. É, quando elas querem, elas deixam. Quando elas querem, elas deixam. Que nos deixam perdidamente felizes. E apaixonados. E apaixonados. Apaixonado por você. E você tem o direito de ignorar o Wesley Zop e ler dois comentários que foram deixados lá. Comentários que fizeram o seu olho saltar de emoção. Primeiramente, temos o comentário do Rafael L. Baroni. Esse podcast é um pouco talarico, mas vem cabrito. Porra, um comentário recentíssimo. Recentíssimo. Vem cabrito. Ou recente ou visionário. É. Fazendo ar, aí, fazendo uma menção à última, à penúltima leitura de e-mail que tivemos. Vale a pena ouvir, mesmo que se você for um caminhoneiro vegano ou um mendigo beta. Os cadeieiros agora têm o seu próprio manual e não irão mais cometer erros na prisão. É uma prestação de serviços à humanidade. Ouça este que é o mais loução dos podcasts. Loução? Tá escrito loução aqui. Gostei, porque a gente hidrata os ouvidos. Exato. Gostei. Hidratante Monange. Hidratante Menage, o que a gente usa. Esse comentário não é um código pra sexo, mas fiz de coração. Talvez agora seja. Abraços chorumosos. Rafael Baroni, do canal... Barones. Canal o quê? Do canal Barones. Ah, tá. Pra quem fez até a segunda série, ele nem veio. Tá bom. Qual outro comentário que você escolheu aí? O outro aqui é do Renato Ponto Nascimento. O Chorume é, sem dúvidas, o melhor podcast que ouço. Se tornou aquele podcast que espero ansiosamente por cada episódio lançado. Ainda mais depois de um e-mail ter sido lido apenas 7 meses após eu tê-lo enviado. KKKKK. Ainda tá compensando você mandar um e-mail do que fazer um filho. Ah, é verdade, é bem mais rápido. Mais rápido. Mas o seu filho foi prematuro, não? Não, mas e aí? Haja prematuro. É, não, mas... tem que ser bem prematuro. Às vezes vem. Cara. Mas o seu e-mail ali às vezes decepciona menos que um filho também. Ah, isso é verdade. Então... Tem razão. Parabéns pelo excelente trabalho a todos os integrantes, incluindo o Anderson Negão. Ah, por isso que ele quis salientar essa parte. Eu duvido que tenha essa parte escrita. Eu duvido. Tá escrito aqui. Todo mundo sabe que você não é integrante. Não, ele não sabe. Tá escrito aqui. Claro que sabe. So loud, baby, it's against the guitar man. Who's gonna steal the show? You know, baby, it's the guitar man. He can make you love, he can make you cry. Muito bem, então vamos pra ela, nossa leiturinha de e-mails. Começando aqui pelo e-mail de Pietro. Assunto cu de camelo, um assunto meramente ilustrativo. Ele coloca a observação. Muito bom bem. Dia, boa tarde, boa noite, seus mendigos gostosos e Wesley Zop, que é meu animal espiritual. Animal? É no horóscopo chinês. Porra! No horóscopo chinês tem leitão. Pode ser isso. Ah, sim. Cara, isso foi além do signo, hein, mano? O cara olha no céu assim. Um leitão ele, espiritual. Ele... Com o cu aberto. O cara tem que dar uma porca, né? Uma porca. Um negócio profundo, hein, mano? É profundo mesmo esse leitão. Uma rosca, né? Rosca sem fim. Pô, eu gostei disso aí. Põe rosca sem fim. É o que os astrônomos observando essa constelação chamaram de buraco de cobra. Não de minhoca, né? Buraco de cobra. Snake hole. É ciência, é ciência. É, sim, claro, claro. Você tá vendo que comigo aqui o negócio parece que vira científico. Fica, né, garboso, mas por quê? Porque você é cientista de verdade. Não é um pseudo cientista que alcanço. Você tá falando de mim? Sim. Cala a boca. Claro. Vamos lá. Tudo bem. Me chamo Pietro e, ao contrário dos outros podcasts que eu ouço, eu simplesmente não lembro como conheci vocês. Talvez tenha sido em algum dos meus momentos em que estava mamado e entorpecido por ervas medicinais da vovó enquanto colocava mendigos pernetas aqui no centro de São Paulo. Não é mendigos pernetas, é o nosso vendedor de telhas. Sim, exato. Ele tava de gorro. É o José Nildo. É, o cara ganhou tanto dinheiro vendendo telha, bicho, que agora fica... Ele é vida louca. É. A primeira vez que eu ouvi, achei uma merda. Merda nem sempre é ruim. Exato. Pois vocês têm uma leitura de e-mails muito curta, mal dando atenção às mensagens. Poxa, é verdade. Ah, não. Toma essa crítica aí, Ana. É. Não, só tá 1h20. Mas tal como o exame de próstata, que é uma merda, mas eu faço religiosamente 3 vezes por semana... É. Claro, faz pouco, né? Tá começando, né? É, vendo? Muito jovem. É. Vai dar câncer no cu ainda. Continuar nesse ritmo. Na dúvida, eu quando só fazia 3 vezes por semana, pedia pro médico dar uma apertadinha. Ah. Enfia a pinça assim, ó, os dedos em pinça e dá uma apertadinha aí, porque daí garante aí os outros 4 dias que você não tá indo. Ah, boa. Comecei a amar e hoje vocês são minha companhia no horário de almoço e nos momentos mais barra pesada da minha vida. Ah, o Ganso, na apresentação, ele recomendou não ouvir no almoço. Exato. Não, durante o almoço. Durante... Às vezes o cara almoça e sobra uma hora de almoço ainda. Sim. Mas, infelizmente, vocês são tão ruins que eu não consegui fazer mais ninguém ouvir e ninguém entende quando falo de travestis e sorvete. Esse é o maior problema que o ouvinte do Chorume encontra hoje. Quer falar de travestis e sorvete lá na ceia de Natal? Nem todo mundo conhece sorvete. Na missa lá, pede o microfone, ó, Padre Pedro. Tem um sermão aqui. Eu posso fazer uma observação? Travestis e sorvete! O padre meio constrangido, porque como que me descobriram? E aí é polícia militar chegando. É, cacetete nas costas. Lá no seu depoimento, você querendo falar, mas é travestis e sorvete, entendeu? Mas pra isso... Existe o grupo no Facebook, Ouvintes Lameruxos, o grupo no Telegram, Ouvintes Lameruxos, que você pode ir lá a qualquer momento, tem memes de travestis e sorvete lá. Pode ir lá e pode se abrir lá também, porque lá as pessoas entendem. É. Por último, uma pergunta polêmica para os senhores. Dar o cu para um travesti aidético todos os dias, mas ser bancado pelo mesmo, Beleza, porque o problema de você dar o cupom edérgico seria o primeiro dia. É. Depois que você já não, pegou, você acabou. Mas você pode dar de camisinha também. É. Ah, tá. Ele não foi. Ele não falou nada, é verdade. Não fez prerrogativa. É que eu vou no pelo, eu vou no pelo. Comigo é... Quando eu falo travesti edérgico, você já pensa num magérrimo assim, ou saudável? Não, na verdade, eu nem pensei numa imagem, mas agora você comentando, vai, pá, é um Cazuza. Vai. Não, fica normal, eu acho. É, normal. Porque travesti é corpulento. Com AIDS, vai ficar um corpo normal. É verdade. Travesti é corpulento, né? Tá. Às vezes ele tá até fazendo tratamento também. Exato, consegue. Tô tomando coquetéis aí. Ou chupar um mendigo com sífilis todos os dias pra poder curar algum defeito do seu corpo. Por exemplo, o Zop teria cabelos. Oh. Não sei se isso é um defeito, mas como ele disse, um exemplo. É, um exemplo, pode ser aí então. O seu cular. Sim, exato. Que eu já tô dando pro travesti. Desculpem o e-mail longo, amo vocês, seus merdas. PS, estou mandando esse e-mail de um celular pré-histórico porque foi roubado por um mendigo. Um Samsung Mobile. Ok. Nem sei o que é claro que isso. Eu vou até começar a responder nisso daí. É claro que eu vou dar o culpa idética. Vou não, chupar não. Um mendigo com sífilis? Não, mas... Imagine que você tenha um defeito. Oh, é meio improvável isso. Mas tá, um exemplo. Hipotético. Hipotético. Tem nenhum. Tem um defeito, o padrasto que eu tenho. Assim. Arruma isso. Ah, não. E aí você... Agora esse defeito pode não ser curado com nenhum... dinheiro do mundo, e aí? Isso é verdade. Aí que você tem que escolher. Você mas quer, eu já tô convivendo você com esse defeito. Você quer todo o dinheiro do mundo ou um defeito que você pode evoluir? Mas... Vamos pensar o seguinte, então. Vamos deixar mais... Interessante isso aqui. Tá. Você tem uma doença terminal. Tem uma doença terminal. Você tem um ano de vida. Tá, um ano é bastante tempo. Mas... Você pode parar de trabalhar agora dando o cu pro travesti. Que ele vai me bancar esse ele ano. Ele vai te bancar. Esse ano ele me banca. Esse ano ele te banca. Tá. Você vai poder, sei lá, pular de asa delta e pra praia. Pode fazer o que eu quiser. Pode fazer o que você quiser. Sim. Ou toda vez que você chupa o mendigo com sífilis, você ganha mais um dia de vida. Então, mas eu me curo, inclusive da sífilis? Você não vai pegar sífilis. Pode chupar ele com camisinha. Sabor banana. Ah, mas sabor banana vai ficar enjoativo depois de um tempo. Tá, acho. Sabor cebola, então. Põe cebola tudo. Põe uma canelinha por cima. Tá é. Ah, bom. Põe bacon. Eu vou morder o pau do cara. Então é isso. Viver um ano como um rei ou viver eternamente. Chupando pau. Tá. Mano, pau, o dia a dia já faz você fazer isso. Eu quero saber só o... Às vezes você tá no semáforo, parou o carro em cima da faixa de pedestre e chupa um pau. Isso é normal. Exato. Mas se bem que não quer dizer que eu vou ser imortal chupando o pau do mendigo. Não, porque uma hora o mendigo pode morrer também. É, daí morre minha proveniência e eu morro. Mas você vai ter que zelar por esse mendigo, cuidar dele. Mas não, mas ele não é eterno. Levar pra casa. Mas tem que pensar. Você tem que dar banho, ele não faz nada, ele não. Já te mantém vivo. Não, pensando que eu não vou ter problema nenhum de saúde, mas se bem que eu não tenho mesmo, mas... Você tem que zelar pela vida dele. Ele cara. Fala, ah, quero ir no tal lugar. Você fala, eu te levo benzinho. Não. Você já fez qual que eu decidi. Se ele fala, quer ir no shopping, você tem que passear não. Com ele de montada. Não, você já fez, eu decidi. Vou dar o cu pro Aidete. Mas vocês também respondem, maldito. Próximo e-mail. Filha da puta. Rafael, o assunto é pergunta polêmica do Renato. Renato Gaúcho vive fazendo perguntas polêmicas aí. Foi daquele gol de barriga, né? Bom dia, ainda aqui de noite. Eu sou o Abobineve Rafael das Naves. Gostei. E trago-lhes uma pergunta polêmica que não é minha, mas presenciei tal cena e quero que decidam o que deveria ter sido feito. Muito bem. O que vocês fariam se encontrasse um senhorzinho sentado no banco da praça com a cabeça jogada pra trás, dormindo com a boca aberta e um palito roliço de madeira entre os dentes e apontado para o céu? Vuvuzela na orelha. Então, Anderson Negão... Não, tem alternativas. Ah, bom. Anderson Negão tem 5 alternativas. Caramba. Vamos lá. A. Espetaria uma cereja em calda ou uma azeitona no palito dele. No palito que tá na boca. Certo. Vai soltar um caldinho ali e vai ficar docinho. Tá. O azeitona não ficaria docinho. Agridoce. Agridoce. Tá. Tiraria o palito da boca e colocaria em outro lugar? No olho, por exemplo. Colocaria outra coisa na boca? Olha. Sentaria do lado e também dormiria? É uma opção. Ou alternativa aí, todas as anteriores. Obrigado e continue sendo essa bosta de podcast que amo odiar. Cara, eu, como eu gosto das pessoas, eu vou pôr outra coisa na boca dele. Meu pau. Nossa, que filha da puta, cara. Tomara que não seja eu esse velho que tava dormindo na praça. Mas isso é sujo até pra você, cara. Até pro eu seu... Eu posso fazer o que eu quiser com ele. Poderia, mas não quer dizer que ele não vai reagir. Vai, né? Que ele cura sífilis. Não, peraí. É que ele... Olha o déficit de atenção. É, mas peraí, eu também não entendi, mas tá. O próximo e-mail de Reinaldo Leonardo... O assunto é, eu tenho uma história pra lhes contar sobre esse tal que vocês conhecem como Wesley Zop. Não é possível. Conhece Reinaldo Leonardo? Andou não. Comendo ouvintes que você andou comendo? Comedor de ouvintes. Não, não pensa assim. Esse título é injusto. Porque daqui a pouco, nego, vamos começar a receber e-mails aqui de pessoas pedindo contatinho do Zop. É, pois é. Mas eu sei que o ouvinte não comeu ele, porque ele só dá culpa à mulher, esse bicho. É bicha. O único que dá culpa ao ouvinte aqui é o negão. É verdade. Esse é o tal do Wesley Zop? Já tive o desprazer de cruzar o caminho desse senhor uma vez. Senhor? Ô, louco. Fui comprar incensos para o meu pai. Ele só consegue dormir com o cheiro dessas coisas no ar. Em uma dessas lojinhas de artigos esotéricos, e lá estava ele, acompanhado por 3 seguranças carecas e brancos. É o fã-clube do Wesley Zop. Não é segurança, né? E um deles trabalha lá. Sim, e ali era a reunião dos fã-clubes. Sim. Mudou o lugar, quero só avisar. Comprando umas estatuetas de dragões ou alguma merda assim. Faz parte do fã-clube dele, tá? Estatuetas de dragão aí. Exato. Você parou de comprar estatueta de negão careca, mano? Não. É porque assim, você tem que ter um limite. Do preto velho, você parou de comprar. Depende da reunião. Ah, tá. É temática. É temática. Fui ao balcão e pedi os incensos, mas o Wesley interveio e falou que não. O rapaz não iria atender ninguém. Imagina o Zop igual o Capitão Nascimento. Não vai atender ninguém! Não sei se passa a mesma credibilidade. Enquanto ele estivesse dentro da loja, fiquei esperando o filho da puta sair pra eu comprar os incensos, mas ele ficou um tempão enrolando. Ele pegava estatueta por estatueta e ficava reclamando com o balconista sobre a carência em detalhes físicos, potencial espiritual e sei lá mais o quê. Ele pegou umas 5 estátuas e levou ao balcão. Depois que o cara já estava embalando tudo, esse Neandertal velho do caralho mandou ele guardar tudo de volta, falando que tinha mudado de ideia. Ao invés de levar as estatuetas, o corno levou todos os incensos da loja, dizendo que era para espantar os mosquitos. Dando uma piscadinha pra mim. Olha. O que eu acho estranho nessa história... Ou interessante. Você acha, né, verossímil ou não? Não, eu acho interessante nessa história é que nessa cidade aí só tem uma loja de artigos esotéricos. Sim. Agora, o que você anda fazendo com incenso? É pra disfarçar o cheiro de rola podre do seu pau quando você vai comer ouvinte em loja esotérica? Tem coisa que a gente só revela na reunião dos carecas. Vocês têm muito cabelo pra participar dessa reunião. Próximo e-mail, Danilo Souza, assunto melhor episódio. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não precisa pedir desculpas pela bagunça, porque vocês já fazem parte do meu dia a dia. Danilo Souza, o administrador do grupo lá, um dos administradores? Talvez outro Danilo Souza, qualquer. Não sei se tem dois. Conheci vocês há pouco e maratonei em 20 dias os episódios ouvindo todos na ordem. É outro. Resolvi mandar e-mail quando eu acabasse de ouvir todos pra falar qual foi o melhor. E o melhor que eu achei foi o de mortes. As mortes da minha vida. O melhor que ele achou, o mais depressivo. Mas foi muito bom. Não, é melhor consultar um psiquiatra aí, né? também. Né? Quando você começa a achar a morte muito atraente, assim, né? Vamos avisar que isso tem tratamento. É, né? Então. É verdade. Por que vocês falaram de uma forma muito humanizada e que atinge todo mundo? E também eu acho que esse é o melhor porque vocês são da zoeira. E nesse vimos que vocês também sabem falar de um assunto super sério com descontração e normalidade. É isso aí, não é da zoeira mesmo. É, nós aqui é... Como que é? Rui BR. Aqui... aqui a gente mostra o pau e o Anderson sopra dentro do pau. Não é chupa, não. Sopra o pau. E eu quero língua, já falei. Falou mesmo. O manual de conduta do Paulo Vaca foi sensacional. Então o Paulo Vaca, nesse episódio, deu um manual de conduta de quanto tempo ficar no enterro, se você tem dúvidas aí. Não só isso, né? É, não, mas isso é o principal. Um deles. Obrigado por serem quem são. Vocês ajudam muitas pessoas na maioria das vezes sem fazerem ideia do tamanho da ajuda. Abraços, Danilo Souza. É verdade. Abraços. Esses dias, vi uma velha. É, de novo, alguma agressão de velha. Não, não. Uma velha pedindo dinheiro no sinal. E eu falei... Vai trabalhar! Mas você tava a pé, de carro? De carro, né, obviamente. Não, não sei. E aí, percebi eu que isso mudou a vida dela. Ela precisava disso. É um incentivo, uma motivação. Não sei. Não sei o grau de ajuda aí. Ah, sim. Que eu forneci pra ela. Mas imagino que eu forneci. Porque ela não tá mais lá. Não tá. Pode ter morrido também. Não. Eu ajudei ela de alguma forma. Tá. Não venha querer... Denegrir a minha ajuda. Não, eu quero só entender. Queria poder ajudar as pessoas igual você ajuda. É, a questão é, às vezes eu ajudo e nem sei como ajudei. Ah, bom, isso é verdade. Entendeu? Que foi o que ele disse. Tudo que eu faço é uma ajuda aí. Então devemos agradecer. Às vezes você tá passando na rua, uma tirada de cueca do rego já é uma ajuda pra quem tá olhando. Ah, porque tá admirando seus clubes. Não sei. Tá incomodado com aquela cueca do rei. Não sei. Você procura explicação demais pra vida. Não é que eu procuro, eu queria entender. Você age muito racionalmente. Não. Às vezes você tem que agir. Sim, né? E aí ajudar as pessoas. Tem razão. Próximo e-mail, Leonardo Amaral. O assunto é review da caneca. Opa! Primeiro review aí do YouTube da nossa caneca, então, através de um e-mail, mas muito mais chique. Sim. Por meio deste, demonstro minha satisfação encaminhando meu review de caneca chorumenta que vocês disponibilizam na lojinha. A caneca, que se propõe a tornar saboroso todo e qualquer conteúdo que por ela passe. Talvez devido aos resquícios de gordura de pica do nosso querido ganso. Mas não pretendo adentrar em detalhes moleculares de sua composição, mas sim na experiência empírica com o produto. Muito bem. Eis que no meio da sessão de testes, me vi com a caneca introduzida em meu nobre ânus. Mas é tudo questão de teste também. Agora eu sei porque não tá no YouTube, então. É. Sentindo um certo incômodo, pensei, ponto negativo. Fato é que estava ouvindo em maratona um episódio igualmente desprovido de qualidade. E na tentativa de abafar este ruído, sentei-me sobre o celular. Tamanha foi minha surpresa ao perceber que a alça da caneca, que antes incomodava em contato com o meu cóccix, e vibrando pelas ondas emitidas pelo aparelho celular, causava uma reverberação pela coluna vertebral e transmitia o som por vibração óssea. Caramba! Proporcionando um som tão lixo, putrefato, fétido e saboroso quanto antes, porém ligeiramente mais prazeroso. Fica a dica aí pra quem é surdo, né? Fica a dica não, porque talvez não estejam ouvindo a dica. Mas caso você seja surdo, encontrou uma caneca do Chorume, escorregou, sentou em cima e caiu em cima do celular tocando Chorume, fica a dica aí. Não, viu? Isso daí vai de encontro com o que a gente tava falando antes de começar a gravar, né? Que o Negão tava falando, o Anderson Negão strip, falando dele. Sim. Exatamente. Mas aquela parte lá que o Anderson Negão falou que sons entram pelo cu. Às vezes Aí, ó. Porra, cara, é o universo! Não, você tá vendo? É, ele começou com essa ideia, ninguém entendeu nada, né? Ah, o som entra pelo cu. Por isso, você tá lendo o e-mail antes, caralho? Eu sou um visionário. Vamos explicar por que a gente tava falando disso pra ninguém parecer maluco aqui. É, mano. Tem tudo no contexto. Chegamos no estúdio, o Anderson Negão tava pelado de quatro em cima da mesa. Ah, não parece louco, não. Calma. Não, tudo normal até aí. Não, um dia. Uma quarta-feira à noite. Limpando a mesa, limpando a mesa. Limpando a mesa. E falou, hoje vamos fazer um teste diferente. Vocês veem todo mundo aqui. Beija meu ânus delicadamente e fala palavras de amor pra ver se eu ouço pelo cu. A gente falou, não, dá certo. É, você não vai ouvir pelo cu. É, exato. O som entra, mas você não ouve. Aí ele falou, vamos ouvir pelo cu. 2 horas de teste. Resultados inconclusivos. Muitas vezes ele acertava o que a gente falava, porque era coisas que tinha aqui no ambiente. Exato. É. Cada um enfiou uma rola na orelha dele pra ver se... Pra não ouvir mesmo, pra não roubar. Dele, pra não a pedido roubar. Dele, falou que só dava certo com rola. Ah, mas lógico, e senão eu ouvi. Rola veda igual quiabo, ele falou. Eu nem sabia que quiabo vedava. Mas... Resultados inconclusivos ainda assim. Sim. Mas semana que vem a gente testa com a Connector. A ciência é muito instável. Sim, a ciência. A ciência do ânus aí. Que dilata. É uma coisa que não prega, né? Fala, recomendo a todos, abração pra vocês e beijo no boga, rabo, beira, furico ou toba. Engraçado foi as palavras que a gente... Falou, Lelo. Pra Anderson Negão. Coincidência. Espero ser, né? Deve ser uma coisa da corrente científica que ele segue. Provavelmente. Aí. Próximo e-mail, Eduardo Zanella. O assunto é coisas que não deviam existir. Uma correção é janela. Não, acho que é Zanella. Ah, não tá. Olá, seus dementes. Não sei se leram meus e-mails antigos. Também não sei. É. Então vou me apresentar de novo. Sou Eduardo Morel. Ele é de Joinville, Santa Catarina, estudante de engenharia automotiva e Uber. Então vamos direto ao ponto. Eu acho que não deveria existir monociclo. Porque é uma das coisas mais idiotas que já foi inventada. Pois não vejo nenhuma utilidade que não seja parecer um imbecil andando. Eu acho que uma adaptação simples para torná-lo algo bem mais útil... É com um pino de segurança no banco, pois melhoraria o equilíbrio e a segurança e poderia ser utilizado para ir comprar sorvete no mercadinho do tio Chico na esquina. Vocês não acham? É, você mas... que é então, 10 anos aí de monociclista. Não, eu sei andar de monociclo. Medalhista Sim. olímpico em 87. Obrigado por lembrar. Porque não teve Olimpíada em 87, mas teve não. Olimpíadas de monociclo. Exato. No gelo. Caralho. Você perdeu. Cara, medalhista não é só ouro, não. Exato. Campeão do povo. Isso ninguém importa. É o que importa. Isso ninguém importa. O povo gritava Wesley Zop. Zop, monociclista do povo. Eu lembro disso. Obrigado. Mas o ruim de você ir na venda... Tá fora de moda o monociclismo. Tá um pouco fora de moda que tem uma novidade aí, que implementa um quadro com guidão, que daí virou bicicleta. Então? Monociclo de 2 rodas. Exato, daí perde o contexto. Mas você usar um monociclo com pino de segurança e ir na venda do seu Chico pra comprar sorvete é inviável. Porque é uma descida muito íngreme e uma rua muito esburacada. Então, talvez o pino de segurança te machuque o ânus. E aí, o que é pra ser segurança... Acaba sendo uma tortura. Acaba sendo uma tortura, igual, às vezes, cinto de segurança. Exato. Você tem que proteger, né, aquilo que você mais ama, né? Exato, protegerei meu tio. Vou fazer uma cerca elétrica na casa do meu tio, que também era policial. E é onde está a sua coleção de monociclos também. Sim, 2 monociclos. Mas acima de 1 é coleção. Mas que ele soldou e virou um monociclo de 2 rodas. Sim, até eu acho que eu nem vou mais proteger ele, porque eu fiquei meio chateado. Desde já agradeço esse lixo de podcast. Tenho corrimento anal sempre que escuto e fico com o cu cremoso. Aí, então... Então, o pino de segurança para monociclos pode impedir esse corrimento. Pode impedir ou pode ser que não fique tão seguro, porque vai deslizar e você vai girar em cima dele. Mas aí facilita a manobra. Mas se ele for pular a rampa... pesasse a mão. Ah, não, você esteja fazendo uma manobra de exibição. Isso, manobra de exibição. Ah, tá. Famosa categoria de monociclo artístico. Sim. Que tá implementando aí. Exato, que vai ter Olimpíada agora em 2037. Exato, que não vai ser junto com os X Games, que é uma coisa mais separada. Talvez XXX Games. Não posso terminar esse e-mail sem uma pergunta polêmica ao participante que caga em latas e cobiça a mulher alheia. Boa, Matheus vai responder. Então vamos à pergunta, Wesley Zop. Você viajou no tempo e voltou ao passado. Sim, mas sua era segredo. Sua mãe ainda é solteira. Ah, tá. Oh, ah, não gostei. Se olha você a comer a sua mãe e engravidá-la, você seria pai de você mesmo? Nossa! Não vale se matar, nem matar sua mãe, não, nem não. Ela te currar com os entalhados. Não, não vale, não vale, mas porque ele só perguntou se eu fizer. É. Não, não vou fazer. Mas se você fizesse, seria pai de você mesmo? Acho que não. Será que eu sou o meu pai que morreu e que viajou no tempo e tava lá preso e foi um... Tá, peraí, não, mas meu pai morreu com 60 e poucos anos e tinha cabelo, não pode ter sido eu. E ele também... O ter cabelo te incomoda. É, ele também, como que eu vou falar num jeito politicamente correto? Ele era... ele tinha uma melanina alta. Então, coisa que eu também não tenho. Mas ele era caiçara, ele virou caiçara. Ah, então pode ser isso. Não, mas peraí, não. Não, agora, exato. não. Não, agora minha cabeça explodiu. Você não sabe o que está acontecendo aqui, Wesley Zop. Eu não tô entendendo. Seu pai tinha uma melanina alta. Sim, sim. Ele virou um caiçara e o Itanhaê. O seu pai é Anderson Negão que voltou no tempo. E engravidou sua mãe. Não! É só seu padrasto! Caramba, cara, eu não esperava isso, cara! É o padrasto, né? O famoso padrasto. Ele vai roubar teu carro, cara! Ele é vacinado por carro! Eu vou ser obrigado a matar! Mas porque... daí você não nasce! Não, e mas aí? Ele com 30 anos, que agora o Negão tem 30 anos! Com 30 anos eu já era nascido. Quando meu pai tinha 30 anos eu já era nascido! Então eu posso já matar ele! Então sua mãe tá escondendo o bebê de você, que é você mesmo! Exato! Que talvez é uma pistolinha! Meu Deus! Não! Na verdade, então, minha irmã não é minha irmã, é minha mãe nova! Nossa, meu Deus do céu, cara! Por isso que elas são tão... Por isso que elas têm as vozes parecidas! Isso. Não é parecida, é a mesma voz! E, fazer amor gostoso também. Não, já é desnecessário. Faz um amor do bom. Quando ela tá de quatro, aí acho que já é demais. Eu acho que ele também nem tinha comentado isso, Douglas. Que aquela boquinha de veludo de arrasar. Engole tudo. Acho que aí é um exagero. Estamos entre amigos aqui e família. Falar que come mesmo com força e mete sem dó, eu acho aí já... Fora de contexto. Próximo e-mail. Falar que bate na cara chamando de vagabunda é desnecessário. É, não precisava ter falado isso mesmo. Falar que puxa o cabelo ali, ó, gostoso. Verdade, e que ela pede mais a noite inteira. E ter me mandado vídeo, aí também não precisa. Não precisava nem revelar isso. Não precisava nem mandar vídeo, eu já como toda noite, mas sei lá. Falar que ela cozinha bem também, aí não sei. Até excita mais as pessoas. Não, mas peraí, cozinha bem, tudo bem. Ah, tudo pode bem? Falar? Se ela cozinha bem, tá. Ela é uma ótima pessoa. Ah, não, não, isso tudo bem. Ah, não. Eu li errado. Oh, que é o cozinho vai bem. Eu não estava pronto para essa informação, Wesley Zop. Não estava pronto. Eu não sei se eu fico feliz ou triste por você. Você prefere ele só padrasto agora como pai do futuro? Aí? Ah, ele, pai do futuro. Ele tem fora. A viagem no tempo, isso aí é legal. Bom, Não, mas tá, isso não quer dizer que ele vai me ensinar. Provavelmente não, porque é um merda. Exato. Vai ver, ele descobriu sem querer essa merda. Não, vai ver que foi por acidente. Bateu três conchas na praia lá, deu certo. E... enquanto enfiava uma no cu, imitava um cavalo. Eu tenho que escolher ainda? Tá feliz ou não? Tá feliz em saber que o pistolinha sou eu, velho. Tá feliz em saber que seu pai tá vivo? Não. Você do futuro já morreu. Exato. É. Mas eu posso ficar voltando no tempo. Não. Não, mas você sabe que não vai ficar mais velho que você tá. Claramente viajou no tempo sem querer. Você sabe porra nenhuma de viagem no tempo. Tropeçou, né? É por isso que ele sempre traz uns negócios, as pautas tecnológicas, de fazer o upgrade do cérebro. É verdade. Sempre... Farináceos. Isso é uma novidade. Ele sempre traz umas coisas de tecnologia, é do futuro esse cara. Porra. Por que você tirou o bigode? Sua mãe não gostava. É minha dor. Peraí, minha mãe não gosta de bigode mesmo? É, falava que pinicava a xota dela. Xota é agressivo, a gente não fala xota nesse podcast. Desculpa, buceta. Ainda mais da mãe do amigo, quer dizer, do filho. Último e-mail aqui hoje, por André. Favor. André Almeida, espero que não tenha mais nenhuma revelação. O assunto é olá. Olá. Acho que estou virando um mendigo, pois estou viciado em revirar os lixos à procura dos episódios do Chorume. Adorei. Já fiz a maratona e o corrimento anal de pus ainda não estancou. Não precisa revirar os lixos, e sim, pode entrar no nosso site. Tem todos os episódios lá. Mas vai que tem algum perdido no lixo. No lixo deve ter algum pendrive, alguma coisa assim, mas é mais difícil ser com um episódio. No site, a probabilidade facilita. É pequena. É. Ainda sai catarro pelo ouvido e sangue pelo nariz. Espero sobreviver. Normal. Esse podcast é foda com PH, apesar das piadas recicladas, dos convidados sem graças, dos assuntos não agradáveis e da leitura de e-mails que não acabam nunca. Desconfio que esses e-mails são redigidos pelos integrantes e os remetentes não existem. Quem dera. Porra, bicho. A gente mandaria... Eu queria saber fazer história desse jeito. O host, apesar de esforçado, deveria fazer um curso de dicção. Sim, meu dick já não tá na ação há muito tempo aí. Toda vez que eu uso ele, engravido. Então, eu realmente deveria fazer um curso. Faz um curso de pra dick. Saber como usá-lo. Dick action, que chama. Sem engravidar. Dick ação fica muito. Daí o seu dick fica na ação sempre ali. Gabriel não serve pra nada. Não, mas o Gabriel serve pra gente admirar a beleza. Quer mais o quê? Sim, como eu vou fazer um curso de dick action sem alguém pra admirar? Exato. Sem alguém pra imaginar. E o Zop faz o tímpano doer. O Anderson Negão não tava falando que enfia rola no ouvido pra... Então então, você tá enfiando longe demais. A rola auditivamente pra ele. É a mesma coisa. Imagina a mulher mais linda do mundo. Quem que você tá achando atualmente? Quem eu acho a mulher mais bonita Exato. Do mundo? Exato. Que você casaria em comunhão de bens. Tchutcholina. Sim. Tudo bem. Tchutcholina de perna aberta pra você, pelada aqui em cima dessa mesa. Tá, beleza. E você, ela fala, vem Zop. Você... Na verdade ela fala, vem Zopo. Porque vem ela é... Zopeta! Exato, porque ela é italiana. Exato. Sim. Você monta ela igual o Anderson Negão monta sua mãe. Ah. Tem outro exemplo? Não, vamos nisso. Eu queria um exemplo que eu não vomitasse. Tá, igual sua mãe montando esse sonegão. Já que você faz tanta questão. Aí, ela fala, nossa, você tá enfiando tão fundo que tá doendo meu tímpano. Ah, bicho. Aí. É elogio ou não é? Claro que é. Tá vendo? Tá vendo? E tá deixando surdo. Gostei. Mais que quiabo. Mais que quiabo. Só de olhar as fotos de vocês, tive cãibra na retina. É a pior cãibra que tem. A retina é o reto, mas quando você já chama de tina. Já tá quase, né? Então ali... Já tá quase na boca do gol. Abriu tanto que deu cãibra. Tá, a gente chama aqui de esfíncter. Exato. Sim, a gente já falou que cãibra anal é enfiando banana no cu que resolve. Exato. Pensando a gente bem... não, a gente não, um ouvinte Exato, que te sugeriu. Chegamos a... Eu testei e vi cientificamente que é plausível. Pensando bem, favor desconsiderar esse e-mail. André Correia. Tá, não vamos ler então. Então deixa quieto. Então esse... vamos desler. Esse foi o último e-mail não lido de hoje. Tá bom. Primeiro e último não lido de hoje. Gostei. Chegado ao fim de uma leitura de e-mails reveladora. E dizem aí por aí que a leitura de e-mails não é o nosso podcast principal, Anderson Legal. A gente descobre coisas aqui. Cara, eu queria tanto que tivesse aquele aparelho do Will Smith aqui no Homens de Preto pra poder esquecer. Sim, o famoso pênis de borracha Will Smith 3000. Você vive falando que é aquele de Natal. Mas vocês não entendem direto. O que tem a ver? Mas é que eu queria ter... Toda que... a leitura de e-mail você fala, ah, queria o Will Smith 3000 Personator Plus. Não é o Personator, é o Traveler. Pra você usar em viagem. Viagens, é verdade. Ele, 3 mil, ele sim. Deixa um saborzinho de casa. Né? Você tem vontade de voltar pra casa. Muito bem, essa foi uma leitura de e-mails que aconteceu tanta coisa que eu nem sei mais o que dizer, Anderson Legal. Porém, uma coisa eu sou obrigado. Diga. Para aqueles ouvintes que criticam nossos títulos de leitura de e-mails, falando que é uma leitura, um título sensacionalista, um título demagogo, um título aí para conquistar jovens, títulos... De como, tags. De tags, como se fosse um canal do YouTube medíocre aqui. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Primeiro porque não tem vídeo. Exato. E uma que nós não estamos no YouTube. E bom, terceiro, que você, da sua cabeça aí, cabeluda, vai falar qual é o título dessa leitura de e-mails. Fora Temer! É justo. Tudo a ver com o episódio. Assim o pessoal adora. Adora. Né? Anderson Negão tem um poder de síntese, rapaz. É só com ele. O déficit de atenção dele tá cada vez mais grave. Muito bem. Matheus Domiciano, seu tchau aí pra galera que ouviu essa leitura de e-mail e enfiou o dedinho no ânus apenas. Eu queria que só dizer aqui para os ouvintes aí não ficarem só na experiência empírica. Comecem a enfiar o pau ali no ouvido e ver se fica prazeroso, vedado, né? Vedado. Nos ajude! Nos ajude com os resultados científicos. Que mandar um e-mail para depois falar no final do e-mail. Ah, desconsidera. Poxa, isso deixa a gente chateado, né? É verdade. Ah, então mas, pô, desconsidera, mano. Já li ele inteiro para desconsiderar no final. Fiz comentários pertinentes intelectuais. Exato. Então já faz um e-mail falando assim, ó, testei, comprovei, tá tudo certo, ó. Pode usar. Normas da BNT, mande e-mail em normas da BNT. Se não tiver na norma da BNT, a gente nem lê. Não vai ler mais. Não, se for científico. Se não for um e-mail casual, tudo bem. Sim. Manda aí em Arial ou Times. Mas tamanho 14, distanciamento de um e-mail. Um e-mail. 22 linhas. Ah, no mínimo, né? No mínimo. Três. Inversão em três línguas, por favor. Sendo francês, uma delas. Margens de 2,5 na português, esquerda outro. E 2 na direita. Sim. Poxa. No mínimo, né? A gente vai aceitar um negócio aí pra desconsiderar no final? É nota zero. É, exato. Nota zero. Nota zero. Ó, seguinte, ó, nota zero. Nota zero não, pra você, Dó. Não sei se tem a ver. Mas ele resumiu aí. Mas. Tamo bem aqui. Tamo bem. Tá. As Wesley Zop aí, nossas redes sociais, o seu tchau aí. Muito bem. E uma nota. Vou dar uma nota também. Uma... Já que... Estamos dando notas. É verdade. Não sabia, mas tá. Estamos no Twitter com Néctar do Lixo. Estamos no Instagram e Facebook com Lixo do Lixo. Temos os e-mails, que é o e-mail, na verdade, né? Que a gente lê os e-mails na Quinta Fire, que é o autocríticas@chorume.com.br, WhatsApp, DDD19994955485, no qual recebemos nudes masculinos na madrugada. É verdade. E os grupos do Telegram, como já foi dito aqui pelo nosso querido host, tanto no Telegram quanto no Facebook, ouvintes lameruxos. E nota... 8,5 para a Olimpíada de Monociclo. Muito bem, se você quer que seus comentários sejam lidos aqui, você pode ir lá no nosso site chorume.com.br e deixar seus comentários lá, ou então mandar seu e-mailzinho lá pro autocríticas@chorume.com.br. Até a próxima semana, até a leitura de e-mails. Não perca o nosso episódio que sai no final de semana. Tchau! Yeah.